pra você que acabou, que teu caso não tem jeito, que Deus não te escutou. Quem disse pra você que vai morrer na prova, que é o fim da tua história, que teu projeto fracassou? Quem disse pra você não tem saída, que a promessa já faz tempo e não se cumprirá? Não entende que é no tempo de espera que o mistério se revela, é história pra contar. E hoje Deus me manda te dizer que pode passar céu e terra, mas o que Ele fala não há de passar. Não existe homem que possa mudar o decreto que Deus assinou. Se falou, está falado, e quem pode intervir se foi Ele quem determinou? Agindo este Deus, quem impedirá? Se tua história foi Ele quem escreveu, qual é o homem que pode apagar? Quando Ele está em silêncio, é questão de tempo, é só esperar. Ele é perfeito no seu trabalhar. Está chegando um novo tempo para a tua história. Eu posso ver a tua vitória. Está chegando, está tão perto, aproximando o grande momento. Cada lágrima que derramou nesse deserto será em vão, faz parte do jornadear. Pode alegrar, chegou o tempo de cantar. Não existe homem que possa mudar o decreto que Deus assinou. Se falou, está falado, e quem pode intervir se foi Ele quem determinou? Agindo este Deus, quem impedirá? Se tua história foi Ele quem escreveu, qual é o homem que pode apagar? Quando Ele está em silêncio, é questão de tempo, é só esperar. Chegou o tempo de cantar. Chegou o tempo de cantar. Oh, oh. Chegou o tempo de cantar.